Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite neste caso, peço desculpa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Musicália. Hoje é terça-feira, estamos de regresso para mais uma edição deste espaço radiofónico e vou trazer-lhe então música proveniente de vários países. Outra vez, tal como na passada semana, mas hoje vamos começar pela Grécia. A música que vamos ouvir já de seguida é um tema que fez o seu sucesso. Ainda vamos voltar à Grécia mais de uma vez, mas agora vamos ficar com a música de Katarina Stanisi. A música chama-se Alla Pali e é um tema que até já passou aqui pelo nosso programa mais do que uma vez. Não é a única música que nós vamos ouvir da Grécia, como já disse, estamos ainda a ouvir outra, mas para já deixo-vos então com esta. Vamos também ficar com uma outra voz, esta vinda da Arábia Saudita, é verdade, a música de Karoli Samaha. É uma intérprete que tem algum sucesso, creio que este ano de 2012 chegou a lançar um disco, mas o tema que vamos aqui ouvir, que dá pelo nome de Ala Soltak, é um tema de 2010, do álbum que lançou em 2010. Por vir então Karoli Samaha, a música segunda, a intérprete segunda desta edição do nosso Musicália. Espero que gostem e desfrutem das músicas que hoje trazemos aqui para vocês em mais uma edição de Musicália. Boa noite. Χρόνια και δύο βράδια δίχως λογική. Όμως πώς να ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. Πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. We'll be right back. صوتك عم بشتاق لك بالأحلام ولو انت في مغروم أكتر منك عندي غرام على صوتك قلبي بيرتاح لا بزعل ولا عندي هموم ودموعي بشوفها أفرح مثلي ما في حدا مغروم حبيبي كيف أفكار músicas provenientes da Grécia, agora para ouvir Nino OK com Oli Catastrophe e depois vamos ficar com Plutarchos, o tema 24 horas, ou 24 horas, para ser mais correto. São as próximas duas que vamos ouvir, uma edição dedicada então em parte à música da Grécia, mas não só, até porque daqui a pouco vamos viajar a um país que, apesar de ficar aqui ao lado, não tem muita audiência em termos de... não se ouve muitas músicas cantadas neste idioma, pelo menos não é dos mais escutados, é mais que todo português e inglês. Enfim, mas vamos ficar com, para já, estes dois temas vindos da Grécia, o primeiro Nino Ok com o tema Oli Catastrophe. σε να λένε πως δεν αντέχεις μακριά μου δυο λεπτά. Οι φήμες έγιναν φωτιά, τώρα σε γένε. Γίναν ποτάμι και σε πνίγουν τώρα. Σε βλέπουν φίλοι και γνωστοί έξω να βγαίνεις, σε κοσμικά και δίχτες στέκια να γυρνάς. Δείχνεις αλήθεια πως εμένα πια δεν θέλεις. Κάνεις δηλώσεις πως αρχίζεις να ξεχνάς. Οι δήμες που κυκλοφορούν για σένα λένε πως δεν αντέχεις μακριά μου δυο λεπτά. Μες έγιναν φωτιά, τώρα σε γένε. Γίναν ποτάμι και σε πνίγουν τώρα πια. Σε βλέπουν φίλοι και γνωστοί έξω να βγαίνεις, να λες σε όλους πως για μένα δεν πονάς. Βρήκες τον τρόπο στα παλιά, πίσω δεν μένεις. Κάνεις δηλώσεις πως αρχίζεις να ξεχνάς. Οι φήμες που κυκλοφορούν για σένα λένε πως δεν αντέχεις μακριά μου δυο λεπτά. Φήμες έγιναν φωτιά, τώρα σε καίνε. Γίναν ποτάμι και σε πνίγουν τώρα πια. Οι φήμες που κυκλοφορούν για σένα λένε πως δεν αντέχεις μακριά μου δυο λεπτά. Οι φήμες έγιναν φωτιά, τώρα σε καίνε. Γίναν ποτάμι και σε πνίγουν τώρα πια. Οι φήμες που κυκλοφορούν για σένα λένε πως δεν αντέχεις μακριά μου δυο λεπτά. Οι φήμες έγιναν φωτιά, τώρα σε καίνε. Γίναν ποτάμι και σε πνίγουν τώρα πια. E assim chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais uma edição de Musicália. As portas vão fechar-se com o tema de Juan Batista Homem, uma música que faz parte de um dos seus mais bem-sucedidos álbuns, digo eu. A música que vamos ouvir de Juan Batista Homem chama-se... Quem não sei, eu estava aqui à procura, peço desculpa, estava aqui à procura do... Estava aqui a encontrar o nome do álbum e o nome da música. Quem não sei, eu é como se chama o nome da música, aliás, é como se chama a música que nós estamos então a ouvir. Depois vamos ficar com uma outra balada, esta sim, uma verdadeira balada, de Itália, a música Margarita, de Riccardo Cocciante. São as últimas duas da edição de hoje do nosso programa, do nosso Musicália. Quero desejar então aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem, boa noite então e até à próxima semana. A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. A no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de